De joelhos partamos nosso pão. De joelhos partamos nosso pão. Se de joelhos estou contemplando o nascer do sol, Senhor, tem pena de mim. De joelhos unidos no bebê, de joelhos unidos no bebê, se de joelhos estou contemplando o nascer do sol, Senhor, tem pena. Louvemos nosso Deus. De joelhos louvemos nosso Deus. Se de joelhos estou contemplando o nascer do sol, Senhor, tem pena de mim. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor. Vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço. Tudo consagro-te agora, Senhor. Para ser um vaso de bênção, é mistério uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida do amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor. Vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço. Tudo consagro-te agora, Senhor. Aleluia, aleluia, e para sempre ficará. Aleluia, aleluia, pois o inferno trabalhou, Satanás rancor mostrou, mas ninguém a aleluia, aleluia, aleluia por Jesus. Aleluia, aleluia, quem triunfa é só Jesus. Ali Salvador. Aleluia, aleluia, a vida pelo pecador. Aleluia, aleluia, foi ali que triunfou, salvação nos otorgou, sim, o céu nos conquistou. Aleluia, pela cruz, aleluia. Aleluia por Jesus, aleluia, aleluia, quem triunfa é só Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia por Jesus, aleluia. Sua trombeta lá no céu mandar tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e aos gemidos desta terra meu Jesus se incorporar, e fizer-se então chamada, lá estarei. Quando você fizer chamar, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos atingirem o porvir, e fizessem tão chamada, lá estarei. Quando você fizer chamada, Jesus está, mas breve há de voltar. E a glória os salvos transportará, onde há de descansar. Da sua glória celestial veio Jesus aqui. A sua graça divina flores querem me quero aqui ficar. Sem Cristo, sem Cristo, não saias daqui sem Jesus, pois quero de mesmo salvar-te, por isso morreu lá na cruz. Recebe essa oferta de graça, aceita por tanto perdão. Amigo, não saias sem Cristo no coração. Jesus, levaste a cruz, humilde em teu amor. No teu olhar brilhava luz de compaixão, Senhor. Suspenso em um madeiro, mostraste o teu amor. Perdão pra gente tão servil, rogaste salvado. A Jeová com grande brado teu, sim, tudo consumado está, missão que o Pai te deu. Este mundo viu para buscar-te a ti, sem regalias, mas muito gentil, para salvar-te a ti. Glórias ali no céu deixou, ingratidão no mundo achou. Tudo ele fez porque te amou, para salvar-te a ti. Glória, glória, demos ao Salvador. Glória, glória, por seu tão grande amor. Glória, glória, temos a paz com Deus. Glória, glória, vamos cantar no céu. Glória, glória, por seu tão grande amor. Glória, glória, temos a paz com Deus. maravilhoso é Cristo, incomparável sim. Maravilhoso é Cristo, antes de todos Ele é pra mim. Maravilhoso é Cristo, quão grande é seu amor. Melhor amigo não tenho, tudo Ele é pra mim. Maravilhoso é Cristo, quão grande é seu amor. Melhor amigo não tenho, tudo Ele é pra mim.